passamos juntos. Você agora quer partir e me abandonar. Será que esqueceu de todas as juras que fizemos? Diga o que foi que aconteceu pra você me deixar. Eu já estou acostumado a viver ao seu lado, porque foi sempre nos seus braços que me consolei. Você partindo e me deixando, meu amor, eu juro que eu vou chorar e nunca mais que me consolarei. Espere um pouco, pare e pense, meu bem, por favor. Você precisa olhar meus olhos com o coração, porque quem faz o que já fiz para lhe ver sorrindo não merecia ser o alvo da ingratidão. Você pode buscar no mundo que comigo nunca conseguiu. Depois de tudo, se o destino lhe fizer surpresa, não vá chorar de arrependida porque não me ouviu. Quem fomos nós, quem já fui eu, o que será agora? Os nossos corpos, cada um buscando o seu caminho. Você num sonho de aventuras vai partir pra longe. Eu enxugando as minhas lágrimas vou ficar sozinho. Nossos castelos de sonhos se desmoronaram. As nossas juras tão bonitas não foram cumpridas. Nosso cruel destino agora deve estar feliz por conseguir mudar para sempre as nossas duas vidas. Os nossos castelos de sonhos se desmoronaram. As nossas juras tão bonitas não foram cumpridas. Nosso cruel destino agora deve estar feliz por conseguir mudar para sempre as nossas duas vidas.